Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Pessoal, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Antenoé. Pois é, mais uma semaninha, mais uma edição. Preparados para grandes momentos musicais? Nós cá estamos para isso mesmo. E hoje vamos ter um espetacular, espetacular. Vamos ter aqui apenas 4 músicas e não 6, e vão ser todas seguidinhas, porque, não sei, eu gostava de fazer isto um dia, e hoje vai mesmo ser hoje. Vou fazer aqui, e não vai ser a única vez, não, em que vou trazer uma série de músicas seguidas. Hoje vão ser 4, quem sabe um dia sejam 6, mas será assim um cocktail de grandes artistas, todos eles seguidinhos, sem conversa pelo meio, sempre a subir. Pois é, e hoje trago-vos Iona para abrir, que nos traz uma grande interpretação e grandes dois sentidos. São cerca de 13 minutos, já a música também é um grande tema, chama-se Man, é de Iona, que no ano de 94, então, tive esta atuação. Grande música, aliás, no ano de 99, peço desculpa, teve então esta atuação. É com ela que vamos abrir. Vamos também ficar com Fix You, em interpretação de 2005 dos Coldplay. E para ouvir também a Avril Lavigne, canadiana, que canta com os The Goo Goo Dolls, Iris. E vamos fechar com uma musiquinha que já passou aqui há algum tempo, mas nesse caso foi interpretada pelos Queen. Agora vamos ouvir os Guns N' Roses com Elton John cantando Bohemian Rhapsody. Pois é, são 4 músicas, sempre para subir. E que grandes músicas, já viram que grandes músicas temos aqui hoje para ouvir no espetacular aqui na Rádio Antenoweb. Pois é, são 4 musiquinhas e, bom, como esta é a única intervenção, eu despeço-me já. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite na companhia do canal 2, não, da Rádio Antenoweb. Fiquem bem então, tenham uma boa noite e até à próxima segunda-feira aqui na Rádio Antenoweb. Até lá! When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. When the tears come streaming down your face. Or you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. What could not doing that job properly. It's probably the most important film you'll see today, and well, that's all I've got to say. Just watch it. Okay, thanks for having us. And thanks for giving us this great job. Bye. Thanks very much. Have a great day. Goodbye. Good day. The tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. So when everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're trigger now is dead. Mama, life had just begun. Now I've gone through it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Ooh. Cause it was nothing really bad. Too late. I've gotta go, gotta leave you all behind and fade.